Capítulo 13 da Cidade e as Serras, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação, LibriVox, está em domínio público. Capítulo 13. Ai de mim! A festa do meu aniversário não se passou com brilho, nem com alegria. Quando o meu príncipe entrou na sala, com uma elegância, onde eu senti as malas de Paris abertas na véspera, uma rosa branca no jaquetão preto, boleto branco lavrado e trespassado, copiosa gravata de seda branca, tufando e presa por uma pérola negra, já todos os convidados estavam na sala. O Dom Teutónio, o Ricardo Veloso, o Doutor Alípio, o Gordo Melo Rebelo, de Sandofim, os dois manos albergarias da Quinta da Loja. Todos de pé, num pelotão cerrado. Em torno do sofá, onde a tia Vicência se instalara, um magotezinho de cadeiras reunira as senhoras. A Beatriz Veloso, de cassa branca sobre seda, que a tornava mais aérea e magra, com a sua trufa imensa de cabelo riçado. As duas rojões, com a tia Adelaide Rojão, vermelhinhas como camoesas, ambas de branco. E a mulher do Doutor Alípio, de preto, esplêndida como uma Vênus rústica. E foi na sala como se realmente entrasse um príncipe. Desses países do norte, onde os príncipes tão magníficos, muito distantes dos homens, e aterram as gentes. Um silêncio, como se o teto de carvalho descesse, nos esmagava, e todos os olhos se enristaram contra o meu desgraçado jacinto, como numa caçada hindu, quando à orla da floresta surge o tigre real. Debalde, nas confusas, apressadas apresentações com que eu o levava através da sala, os seus apertos de mão, os sorrisos, o vago murmúrio da sua honra, do seu prazer, foram repassados de simpatia, de simplicidade. Todos os cavalheiros permaneciam reservados, observando o príncipe que subira à serra. E as senhoras mais se aconchegavam à sombra da tia Vicência, como ovelhas à volta do pastor, quando na altura assoma o lobo. Eu, já inquieto, lancei o Dom Teutónio, o mais ornamental daqueles cavalheiros. O senhor Dom Teutónio foi muito amável em vir, Jacinto. Raras vezes sai da sua linda casa da Abrujeira. O digno Dom Teutónio sorriu, cofiando os espessos bigodes brancos de velho brigadeiro. Vossa Excelência chegou diretamente de Viena? Não, Jacinto viera diretamente de Paris, com o amigo Zé Fernandes. Dom Teutónio insistiu. Mas certamente visita muitas vezes Viena. Jacinto sorria surpreendido. Viena? Porquê? Não, há mais de 15 anos que não vou a Viena. O fidalgo murmurou um lento ah e ficou calado, de pálpebras baixas, como revolvendo análises profundas, com as mãos cruzadas sobre as abas da longa sobrecasaca azul. Eu então, vigilante, lancei o Doutor Alípio. O nosso doutor, meu caro Jacinto, é o mais poderoso e influente de todo o distrito. O doutor curvou a cabeça bem feita, com um belo cabelo preto, admiravelmente alisado e lustroso. Mas a tia Vicência, que se erguera do sofá, chamava o meu príncipe, porque o Manuel anunciara ao jantar mudamente, mostrando apenas, à porta da sala, a sua corpulenta pessoa, entireiçado e vermelho. À mesa, um dos pudins, as travessas da doce de ovos, os antigos vinhos da Madeira e do Porto, nas suas pesadas garrafas de cristal lapidado, fundiam com felicidade os seus tons ricos e quentes, Jacinto ficou entre a tia Vicência e uma das rojões. A Luizinha, sua afilhada, que, por costume velho, quando jantava em Guiães, sempre se colocava à sombra da sua boa madrinha. E a sopa, que era de galinha com macarrão, foi comida num tão largo e pesado silêncio que eu, na ânsia de o quebrar, exclamei ao acaso, sem pensar que me achava em Guiães depois de tanto tempo e em minha própria casa: Deliciosa esta sopa! Jacinto ecoou: Divina! Mas como todos os convidados certamente estranharam este meu brado e a excessiva admiração de Jacinto, o silêncio, carregado de cerimónia, mais se carregou de embaraço. Felizmente, a tia Vicência, com aquele seu bom sorriso, observou que Jacinto parecia gostar da comida portuguesa. E eu, sempre no intuito de animar a conversa, nem deixei que o meu príncipe confirmasse o seu amor da cozinha vernácula e gritei: Como gostar? Mas é que delira! pudera, tanto tempo em Paris, privado dos piteus lusitanos. E como ditosamente me lembrara o prato de arroz doce preparado na ocasião do natalício de Jacinto, pelo cozinheiro do 202, contei a história profusamente, exagerando, afirmando que esse arroz doce continha foie gras e que sobre a sua ornamentada pirâmide flutuava a bandeira tricolor por cima do busto do Conde Chambord. Mas o arroz doce de Paris, assim estragado, tão longe da serra, não interessara a ninguém. Puxou apenas alguns sorrisos de polida condescendência quando eu, alternadamente, me voltava para um cavalheiro, para uma senhora, insistindo, exclamando: "Extraordinário, hein?" Então, Teotônio observou misteriosamente que o cozinheiro sabia para quem cozinhava. E a bela mulher do doutor Alípio ousou murmurar, corando: "Havia de ser bonito prato, e talvez não fosse mau." Eu, sempre na ânsia de espiritualizar o banquete, de produzir conversação, ataquei com desabrida alegria a senhora Dona Luísa por ela assim defender a profanação do nosso grande aspipe nacional. Mas, pobre de mim, tão excessiva e ruidosamente interpelei a formosa senhora que ela se enconchou, emudeceu, toda corada e mais formosa assim. E outro silêncio se abatia sobre a mesa, como uma névoa, quando a tia Vicência Providencial se desculpou para com Jacinto de não ter peixe. Mas que, ali na serra era impossível, ainda a peso de ouro, ter peixe, a não ser a pescada salgada ou o bacalhau. O excelente Rojão, com aquele seu modo tão suave que cada sílaba para correr mais docemente parecia lubrificada com óleos santos, lembrou que o senhor Dom Jacinto possuía uma larga faixa do Rio Douro com privilégio para a pesca do sável. Jacinto não sabia, nem imaginava que houvesse sáveis. O doutor Alípio não se admirava, porque essas pescas tinham sido vendidas ao Cunha brasileiro há 20 anos na mocidade do senhor Dom Jacinto. E hoje, segundo o Dom Teotônio, não valiam 2.000 réis, se já não há sáveis. E a propósito das antigas pescas do Douro, se ia formando em torno da mesa, entre os homens mais vizinhos, lentas cavaqueiras rurais, que as senhoras aproveitavam para cochichar no desabafo daquele silêncio cerimonioso que viera pesando cada vez mais desde a sopa até os frangos guisados. Receoso de que essa orla de murmúrios lentos, sem brilho e sem alegria, se estabelecesse de novo, me balancei para animar a interpelar Jacinto, recordando a famosa aventura do peixe da Dalmácia encalhado no ascensor. Isso foi uma das melhores histórias que nos sucederam em Paris. O Jacinto, por causa de um peixe muito raro que lhe mandara o grão-duque Casimiro, dava uma magnífica ceia a que o grão-duque Casimiro, o irmão do imperador. Todos os olhos se desviaram para o meu Jacinto, que se servia de ervilhas. E o Melo Rebelo quase se engasgou num sorvo precipitado ao copo para contemplar no meu amigo algum reflexo do grão-duque. E eu contei, com profusão, o peixe encalhado, o grão-duque pescando, o anzol feito com o gancho da princesa de Carmã, o duque de Marisac caindo quase no posto elevador. Mas não se produziu um único riso, e a atenção mesma era dada com esforço por cortesia. De balde eu arremessava aqueles nomes magníficos de príncipes e princesas, misturados a coisas picarescas. Nenhum dos meus convidados compreendia o maquinismo do elevador, um prato encalhado num poço negro. Perante o gancho da princesa, as albergarias baixaram os olhos. E a minha deliciosa história morreu numa reticência, ainda mais regelada pela exclamação inocente da tia Vicência: "Oh, filho, que coisas!" Mas como Jacinto se enfurnara de repente numa larga conversa com a Luizinha Rojão, que ria toda luminosa e palradora, todos, como libertados do peso cerimonioso da sua presença augusta, se lançaram nas conversinhas discretas a que o champanhe, agora depois do assado, dava mais viveza. Eram os soturnos murmúrios em torno da mesa que definitivamente se perpetuavam. Foi então que desisti de animar o jantar. Mergulhei com a bela mulher, doutor Alípio, na grande questão social desses tempos em Guiães, o casamento da Dona Amélia de Noronha com o feitor. E eu defendi à Dona Amélia os direitos do amor quando se alargou um silêncio e era Jacinto que se debruçava de copo na mão. Velho amigo Zé Fernandes, à tua, muitos e bons, e sempre em companhia de tua tia e minha senhora, a quem peço para saudar. Todos os copos, onde a espuma morria sobre um fundo de champanhe, se ergueram num largo rumor de amizade e boa vizinhança. Eu acenei ao Manuel vivamente para encher os copos, e logo, também de pé, atirando para trás a sobrecasaca. Meus senhores, peço uma grande saúde para o meu velho amigo Jacinto, que pela primeira vez honra esta casa fraternal. Que digo eu? Que pela primeira vez honra com a sua presença a sua querida pátria, e que por cá fique, pelas serras, muitos anos, todos bons. À tua, meu velho. Outro rumor correu pela mesa, mas cerimonioso e sereno. A nossa oratória, positivamente, não incendiara as imaginações. A tia Vicência fez tentar o seu copo, quase vazio, com o de Jacinto, que tocou no copo da sua vizinha, a Luizinha Rojão, toda resplandecente e mais vermelha que uma piolha. Depois foi um encadeamento de saúdes, com os copos quase vazios, entre todos os convidados, sem esquecer o tio Adrião e o Abade, ambos ausentes, ambos com furúnculos. E a tia Vicência espalhava aquele olhar que prepara o erguer, o arrastar das cadeiras, quando Dom Teotónio, erguendo o seu copo de vinho do Porto, com a outra mão apoiada à mesa, meio erguido, chamou Jacinto e, numa voz respeitosa, quase cava. Esta é toda particular e entre nós. Brindo o ausente. Esvaziou o copo, como em religião, pontificando. Jacinto bebeu assombrado, sem compreender. As cadeiras arrastavam. Eu dei o braço à tia Albergaria. E só compreendi, na sala, quando o doutor Alípio, com a sua chávena de café e o charuto fumegante, me disse, num daqueles seus olhares finos, que lhe valiam a alcunha de doutor Agudo. Espero que, ao menos, cá por Guiães, não se erga de novo a forca. E o mesmo fino olhar indicava o Dom Teotónio, que arrastara Jacinto para entre as cortinas de uma janela e discorria, com um ar de fé e de mistério. Era um miguelismo, por Deus. O bom Dom Teotónio considerava Jacinto como um hereditário, ferrenho miguelista, e na sua inesperada vinda ao seu solar de Tormes, entrevia uma missão política, o começo de uma propaganda enérgica e o primeiro passo para uma tentativa de restauração. E na reserva daqueles cavalheiros, ante o meu príncipe, eu senti então a suspeita liberal, o receio de uma influência rica, nova, nas eleições próximas e a nascente irritação contra as velhas ideias, representadas naquele moço, tão rico, de civilização tão superior. Quase entornei o café, na alegre surpresa daquela sandice. E retive o melo rebelo, que repunha a chávena vazia na bandeja. Fitei com um pouco de riso o doutor Agudo. Então, francamente, os amigos imaginam que o Jacinto veio para Tormes trabalhar no miguelismo? Muito sério, o melo rebelo chegou o seu grosso bigode à minha orelha. Até corre, como certo, que o príncipe Dom Miguel está com ele em Tormes. E como eu os considerava esgaseado, o doutor Alípio, tão agudo, confirmou. É o que corre, disfarçado em criado. Em criado? Oh, santo Deus! Era o Batista! Justamente, Ricardo Veloso veio, puxando do seu cigarrinho, para o acender no meu charuto. E o bom rebelo logo invocou o seu testemunho. Pois não corria que o filho de Dom Miguel estava em Tormes escondido? Disfarçado em lacaio, confirmou logo o digno rebelo. Acendeu o cigarro, soprando o fumo e erguendo muitas sobrancelhas meditativas. Se assim é, lá me parece desplante. Que eu não desgostava de ouvir. Dizem que é bonito moço, bem apessoado. Mas enfim, meu tio João Vaz Rebelo foi partido às postas, a machado nas prisões de Almeida. E se recomeçam essas questões, mal, mal. Ora o seu amigo, emudeceu. Jacinto, que se libertara do velho Dom Teotónio e ainda conservava um resto de riso, de assombro divertido, vinha para mim desabafar. Extraordinário! Vejo que aqui na serra ainda se conservam, sem uma ruga, as velhas e boas ideias. Imediatamente, sem se conter, Melo Rebelo acudiu. É conforme o que Vossa Excelência chama boas ideias. E eu, agora furioso com aquela disparatada invenção que cercava de hostilidade o meu pobre Jacinto, estragava aquela amável noite de anos, intervindo vivamente. Tu jogas o voltarete, Jacinto. Não jogas? Então vamos arranjar duas mesas. O Dom Teutónio há de querer cartas. E arrastei Jacinto para as senhoras, que de novo se aninhavam à sombra da tia Vicência, estabelecida no seu canto do sofá. Todas se calavam, parecia encolherem-se com a aparição do meu príncipe, como pombas avistando o abutre. E deixei o temido homem, afirmando à mulher do doutor Alípio, um pouco desgarrada do bando das aves tímidas, que lhe dera grande prazer aquela ocasião de conhecer as suas vizinhas de Tormes. Ela abrira nervosamente o leque, sorria, e nunca de certo Jacinto admirara na cidade uma boca mais vermelha, dentinhos mais rutilantes. Mas depois de organizar a mesa do voltarete, tive de abancar eu para substituir o Manuel à albergaria, que era dispéptico. Se declarara afrontado e desejava respirar um momento na varanda. Todos aqueles cavalheiros, de resto, se queixavam de calor. Mandei abrir as janelas que davam sobre as mimosas do pátio. O veloso, ao baralhar, parava, bufando, como oprimido. Está abafado. Ainda temos trovoada. E o doutor Alípio, inquieto, porque tinha uma hora de estrada até casa e uma das éguas da caleche era escabriada, correu à janela, espreitar o céu, que enegrecera, morno e pesado. Com efeito, vai cair água. As hastes das mimosas ramalhavam, arrepiadas, e o ar que agitava as cortinas era intermitente, estonteado. De certo, na sala entre as senhoras, surgirá a mesma inquietação, porque a tia albergaria apareceu, avisando o Mano Jorge. Era prudente pensar em partir. A noite ameaçava. E o doutor Alípio, puxando o relógio, propôs que, levantada aquela remissa, se preparasse a marcha. Justamente, o albergaria recolhia da varanda desafrontado, aliviado com o cálice de Genebra. E retomou as suas cartas, anunciando também que vinha aí uma trovoada valente. Voltando à sala, encontrei Jacinto muito alegre entre as senhoras, que se familiarizaram, escutando cheias de riso e gosto, a história da sua chegada a Tormes, sem malas, sem criados, tão desprovido que dormira com a camisa da caseira. Mas a minha pobre noite de anos findava desorganizada. A tia albergaria rondava de janela em janela, assustada, com a volta arroqueirinha, espreitando a treva abafada. Calçando lentamente as luvas, a bela mulher do doutor Alípio perguntava se ainda havia a remissa. E a tia Vicência apressara o chá, que o Manuel, seguido pelas Gertrudes, com a bandeja de bolos, já começara a servir às senhoras. Jacinto, de pé, oferecendo chávenas, gracejava. Então, tanta pressa, tanto medo, por causa de uma trovoadazinha? Elas replicavam, familiarizadas, numa crescente simpatia pelo meu príncipe. Ora, o senhor fala bem, porque fica debaixo de telhas. Sempre o queríamos ver, se fosse agora para Tormes, com esta noite cerrada. O voltarete findara nas duas mesas, e aqueles cavalheiros, das janelas, gritavam ordens para o pátio negro, onde as carruagens esperavam atreladas. Desta cabeça da vitória, ó Diogo! Acende o lampião, Pedro, sempre ajuda à luz das lanternas. A criada Quitéria chegava à porta com os braços carregados de chales, de mantilhas de renda. Como uma das albergarias ia no assento de diante na Vitória, eu corria buscar o meu casaco de borracha para ela se abrigar se a chuva viesse. E só o Dom Teutónio, que tinha até casa apenas meia légua de estrada boa, se não apressava, filado outra vez no meu príncipe, que levava para os cantos mais solitários, em conversas profundas que o seu dedo solene, espetado, sublinhava gravemente. Mas a tia albergaria gritou que já chovia. E então foi uma pressa das senhoras que beijocavam vivamente a tia Vicência, enquanto os homens, na antecâmara, enfiavam assudadamente os paletós. Jacinto e eu descemos ao pátio para acompanhar aquela debandada. E uma, a traquitana do doutor Alípio, a vitória das albergarias, a velha e imensa caleche dos velosos, rolaram sob a noite entre os nossos desejos de boa jornada. Por fim, Dom Teutónio calçou as luvas pretas e entrou para a sua caleche, dizendo a Jacinto: Pois, primo e amigo, Deus permita que, do nosso encontro e do mais que se passara, algum bem resulte a esta terra. Subindo a escada, o meu príncipe desabafou. Esse Teutónio é extraordinário. Sabe-se o descobrir, por fim, que me toma por um miguelista. E imagina que eu vim para Tormes preparar a restauração de Dom Miguel. E tu? Eu fiquei tão espantado que nem o desiludi. Pois sabe mais, meu pobre amigo. Todos pensam o mesmo, estão desconfiados e receiam ver de novo erguidas as forcas em Guiães. E corre que tu tens o príncipe Dom Miguel escondido em Tormes, disfarçado em criado. E sabes quem ele é? O Batista. Isso é sublime, murmurou Jacinto, com os grandes olhos abertos. Na sala, a tia Vicência nos esperava desconsolada. Entre todas as luzes que ardiam, ainda no silêncio e paz do serão de bandado. Ora, uma coisa assim, nem querem ficar para tomar um copinho de geleia, um cálice de vinho do Porto. Esteve tudo muito desanimado, tia Vicência, exclamei, desafogando o meu tédio. Todo esse mulherio emudeceu, os amigos com um ar desconfiado. Jacinto protestou, muito divertido, muito sincero. Não, pelo contrário, gostei imenso, excelente gente e tão simples. Todas estas raparigas me pareceram ótimas e tão frescas, tão alegres. Vou ter aqui bons amigos quando verificarem que não sou miguelista. Então contámos à tia Vicência a prodigiosa história de Dom Miguel escondida em Tormes. Ela ria. Que coisa! E mal seria. Mas o senhor Jacinto não é. Eu, minha senhora, sou socialista. Acudi, explicando à tia Vicência que socialista era ser pelos pobres. A doce senhora considerava esse partido o melhor, o verdadeiro. O meu Afonso, que Deus haja, era liberal. Meu pai também, e até amigo do Duque da Terceira. Mas um rude trovão rolou, atroou a noite negra, e uma bátega d'água cantou nos vidros e nas pedras da varanda. Santa Bárbara! Gritou a tia Vicência. Ai, aquela pobre gente! Até estou com cuidado. As rojões que vão na vitória! E correu para o quarto, na sua pressa de acender as duas velas costumadas no oratório, ainda antes de ir guardar as pratas e rezar o terço com as Gertrudes. Fim do capítulo 13.